Curvando à esquerda, à esquerda agora, essa taxiway direto encontra se fechada à esquerda e a próxima interseção que é a taxiway, ok? Até o ponto de pé. TAM 3859, Recife 1288, alterna 1353, TAM 3859. Recife 288, 353, 3859, bom dia. Salmo 184, salas 42, libere a próxima direita via taxiway Fox, chamo Salmo 211. Gente, libera a Fox, 211, bom, 184. Tá com referências, pode seguir para 2062. Peça para 2000, ajuste 1-0, nomeia, está livre LS, reporta localizador, 6250. 2000, autorizado LS, obrigado. Portão 04. Alfa Juliette, portão 04, gol 194. Salvador, boa. Bom dia, 1-1-1-1-4. 1-1-1-3-4, bom dia. Informação hotel, copia Aracaju no 1-1-7-0. 1-1-3-4, copia Aracaju, ajuda aí. 1-1-4. 1-1-3-4, autorizado para Serra Bravo Alfa Romeo. Conforme rota do plano de voo, decola da pista 1-0, curva à esquerda após a decolagem, perfil da saída com nível 1-7-0. O transponder 5-0-6-2, controle em 1-2-0, decimal 8. Autorizado Aracaju 1-7-0, decola da CONS, da 10, curva esquerda, perfil da CONS, 5-0-6-2, transponder o controle 6-0-8, azul, azul, 3-4. Mas o 9134 correto, parte 3, chama Trump Specs na vez. 7 na escuta da torre. Dando Juliette, aqui Kilo na escuta do som. Patango Juliette, Yankee, Kilo, na escuta. Polo 648, desça para 050. 050, bom, 642. Bom dia, prossiga. Juliette, em que quilo autorizado alinhar e decolar pista na zero, vento 130 graus, 129. 130 afirmo, até a liberação do controle. Volume 621, sem identificação, autorizada a chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste 10 no meia. Localizador visual 6250. Fran 6250, torre 1895. 1895, Maria. Salvador, bom dia, Chanel 6250, final visual. Chanel 6250, continue a aproximação, vai dar uma autorização de pouso. Guarda o chão. Rotatória, Índia November Alpha. Até largo, reporta a rotatória, Índia November Alpha. Puro 648, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no meio, está livre LS, reporta localizador. 2016, reportará no localizador, 648. Tango Juliette Yankee Kilo, decolou aos 49, curva esquerda restritou no meu pé, aguardando transferência ao controle. Afirma, China 6250, vento no 30 graus, 129. Livre pouso na 10-6250. Lima Quilo Zulu, bom dia, prossiga. Lima Quilo Zulu, prossiga. Prossiga, Rodesco. Reporta na papapa, cruzamento. Juliette, em Retilo, transfere controle 120, décima 80. Retilo, transfere controle 120, décima 80. Ok, está presente, autorizado. Ingresso na perna do vento da 1-0, aguardando a autorização para girar base. No 6311, para copiar Guarulhos, informação hotel. Meia 311, informação hotel, prepara a saída da Euler da Motiva aguardando o cofre. Sim, da Euler da Motiva aguarda. Lima que nos zulou, prosseguir até a Lima, na Lima 1211. Zero, sola 52, libera direito no 211. Direita, 211, bom dia. Bom dia. Solo, bom dia, Ocean, 6250, libera. Meia 250, táxi Alfa, reportante ou táxi Juliette para ingresso? Alfa, reportaremos o táxi Ocean. Juliette, que quilo confirmando de ingresso na perna do vento? Sua posição. Sua cabeceira 2-0, é isso? Ok, tá passando através da torre agora, tá sobre a vertical de Lauro de Freitas, é isso? Ok, aguardando instruções para ingresso na final da 1-7, o Juliette em que quilo? Gente, vamos no 648, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Escuta o 648. Contorno pátio principal, até o pátio 3, me escuta. Sente o número 2 para a Copa Aracaju, não me escuta aguardando, prepara a saída, Conde. Chama 6311, copia? Copia, senhorita. Autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano de voo, inicialmente eu perdi no 1-0, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva. Decolagem pista 1-0, curva direita após a decolagem. Transponder 5045, frequência do controle 120, décima 8. Autorizado 360 para Guarulhos, conforme a presolu 1-0, decola, curva direita, da 10, da El, Leda, Mótima, 50-45, outra ponte, libera 1208, Chanel 63 do nono, está no 2. Chanel 63 do nono, correto, portão 2, chama pronto, suspeito, seu nome. Chama não, senhorita. Assista, Juliette, o Chanel 6250. Lima, aqui no Zulu, confirma a posição no momento. Gente, já no visual, não me escuta aguardando para a cópia. O Oceané 6250 dá passagem ao Charlie 402 após o ingresso a Juliette, portão 03. Afirmativa após a colega, ingresso a Juliette, 03, Oceané. Salvador, bom dia, gol 2065, gente, da hotel, autorização Guarulhos. O 2065, hotel confere, número 2 para a cópia, prepara a saída da Euler da Motiva aguardando. Da Euler da Motiva, ou 2065. Sapatão Lima, quilo Zulu, copia. Autorizado para Aracaju, nível 090. via Golf 677. Decola pistão no zero, curva esquerda após decolagem, perfil da saída Conde. O controle em 120 decimal 8, aciona 0260 no transponder. Batalho Lima, Quilo Zulu, correto, no pátio 3, já posso quando pronto para o funcionamento. Fala, Oxanero 6319, voltando. Oxanero 6319, prossiga. Poderia confirmar após ir aí, senhorita, se vai voar Umbade ou Taubaté por outra aerovia? Nosso plano aqui é Taubaté. Gente, o que eu possuo seria Umbade a Pesulo 44 Tagog, só um instante, vou confirmar junto ao centro do Recife. Como é a sua posição? Okay, fique atento ao tráfego, mantendo o número pés, um Charlie 150. Reporta visual com o mesmo, Juliette Aquilo. Agora por roda rotatória, o Juliette Aquilo. Pedir não beber alto, está visual com o tráfego. Tá, o Gol no 648, seu solo aos 57, libera a direita no 21. Gente, reporta para ingresso nacional no site, o Juliette Aquilo. Torre atualiza final no site para o Índio November Alpha. Afirma, Índio November Alpha, reporta na curta final no site. Reporta na curta no site de November Alpha. Juliette Aquilo confirmando acionado 0121. Gente. Mantenha 360 na vertical da rotatória a 1.000 pés e reporta para reingresso na final no site, confirmando o Juliette Aquilo. Juliette Aquilo, Juliette. Alfa, avistado livre pouso, vento no 50 graus, 10 nós. Livre pouso no 7 de November Alfa. São Romeu, hotel Juliette Serra, número 2 para a cópia, me escuta aguardando. Conta e risco aguardando o copo do hotel Juliette Serra. Quanto sou Juliette, no 648? Bom, no 648, Juliette, portão 01. 01. Na 63, não na escuta? Para November Alpha, sala 1300, backtrack autorizado, reporta a pista livre. Autorizado, backtrack, reporta ligando a pista livre, November Alpha. Confirmando a rota junto ao centro Recife, Pêndulo 10, Papa Alfa Índia, direto Mbádia, Pêndulo 44 e Pagode, ok? Voo 2065 na escuta para Copos. Via 2065. Autorizado para Guarulhos, via conforme rota do plano de voo, Pêndulo 10, Piraí, Mbádia, Pêndulo 44 e Pagode, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva. Decolagem pista 10, curva direita após decolagem. Controle em 120.8, transponder 5066. Autorizado Guarulhos 360, UPZulu 10, até Piraí. Decepção, depois direto posição 1 bar, interceptando UPZulu 44 até Pamonte. Decola da 10, curva direita na saída da El, Leda, Motiva. Controle 120, decima 8, transponder 5066, chamando para o próximo bem. Voo 2065. Voo 2065, correto, reposição. Hotel Juliette Sierra, copia? Confirmando destino Manati, firme? Autorizado Salvador Manati, 1.000 pés de altitude, decola da pistão no 7, curva direita após, no, prosseguindo o corredor Axé. Controle em 120, decimal 8, torre 118, decimal 95, aciona 0130 no transponder. 895. Oi, LS, com 621. Turno 621, completa final, torre 1895. 1895. Controle Salvador, bom dia, azul 2780, informação hotel. Voo 2780, aciona identificação na Prodmari para interceptar a chegada Mari. Reporte de áudio visível. Prodmari vai reportar. 2780, obrigado. Eu nomeei, um bom voo. Hotel Juliette Serra, prossiga. Tá, reporta para ingresso na pista, ou na site, Hotel Juliette Serra. Afirma, 1-0 no 5, no ajuste. Gol 621, livre pouso 1-0, 1-5-0 graus, 089. Gol na 610, confirmando livre pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 089. Gente, livre pouso, abaixado e travado, 621. Juliette, Yankee Kilo, prossiga. Ok, autorizado a final da ANOSEC, reportando através da RIMA, tem conhecimento? Ok, gente. Gente, mantenha a posição, tá estressando. 621, sala 06, libera direito no 211. 211, voo no 621. Hotel Juliette Serra, Torre Ciente, mantenha a posição em barra da autorização para ingresso. 0 Itap. 050 Itap, 2780. Chanemia 3-1, portão 2 autorizado, reporta táxi. Pode fazer o táxi. Solo Salvador, bom dia, gol no 621, levando a sua esposa. Gol no 621, bom dia, táxi de Alfa, reportando seu táxi foi Juliette para ingresso. Alfa reportará a entrada Juliette, gol no 621. Graças 10-9. GLS, tá 3896. 3896, torre, 1896. 1896, tá 3896. Gente, Lima Quilosa não mantém o ponto de espera na zero. Oi, Salvador, bom dia, 3896, tá? Bom dia, 3896, continua a aproximação após a autorização de pouso. 96. São 3896, cheque trem livre pouso, 140 graus, 12-9. Relativo livre pouso no zero, são 3896. Até a Juliette Serra, autorizado a alinhar e manter pista no acesso. A tração de identificação, autorizada a chegada a Mari, desça até o 050. Mari até o 050, chegada, o 050. Azul 2780, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. 2000 pés, 2780. Tango Lima, Kilo Zulu, alinha e mantém, pista na zero. Papai Romeu, até a Juliette Sierra, decolagem autorizada, pista na 7, no 40 graus e no 4 noite. Até a Thank you. Alfa Juliette, portão 5, tá 3896. Trafo Salvador, muito bom dia, o Azul 2770, Sente da Índia, autorização para Porto Seguro, nível 160. Confirmando, tem pré-aprovado 18, aguarde coordenação, prepare a saída Coral, Azul 2770. Coral, prefira Coral, aguardo 2770. Para o táxi, 63 no Uno, com 163 a bordo, são 4 horas e 26 minutos de autonomia, alterna Galeão. Sinal 63 no Uno, táxi até o ponto de espera da 10, via táxi Índia, ponto de espera Torre, 118 decimal 95, ajuste no 0 no 5, um bom voo. No 0 no 5, chama a Torre no ponto de espera da 10, 863, 19. Gol 2065, puxa para estacionamento 10. Gol 2065, portão 10, autorizado, reporta táxi. Autorizado, chamada táxi, gol 2065. Portango Lima, Kilo Zulu, decolou Zulu 3, chama o controle, no 2080. Venha 2080, Zulu. Oi, Salvador, Lua, hoje é 63, nono, ponto, espera da 10, pronto para decolagem. 3963, nono, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Alinhar e mantém, pista 10, hoje é 63, nono. Controle, bom dia, do Portango Lima, Kilo Zulu. Prossiga. Lima Kilo Zulu, contato radar 090, saída Conde. 90 na Conde, Zulu. Tô Salvador, gol 1184. Fala, ajuda aí, 9134. Azul 9134, prossiga. Autorizado, reporta táxi. Gol 1184. Gol 1184, prossiga. Autorização para Recife, por favor. Gol 1184, número 2 para a cópia. Prepara a saída Puca, transição Caju, aguardando. Gente, vai aguardar. Siga. Lima, que nos ouve, está direto da presente posição Conde. Estou direto, Conde. Conde, do 2770, copia? Afirmo. Autorizado para Porto Seguro, via conforme rota do plano de voo, via Golf 677, nível 1060. Perfil de saída Coral. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 0263, controle em 120, décima 8. 2160 autorizado, flagou 6700, perfil da Coral, decola da 10, primeira curva direita, 0263 no transponder, 1208, controle azul 2770. Azul 2770, correto, parte 3, chama pronto, meio. Coral 2770. Gol 2065, para o táxi com 156 a bordo, alternando galeão 4 horas e 10. Gol 2065, táxi até o ponto de espera da pistão no 0, via táxi foi Índia, ponto de espera Torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Gente, deve táxi via Índia até o ponto de espera, da 10, chama, lá chamando quando pronto, a Torre 2895, gol 2065, bom dia. 6399. Copia, gol 1984. Autorizado para Sierra Bravo Romeo Foxtrot, rota conforme plano de voo, nível 370. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem. Transponder 5104, controle em 120.8. 7370 para Recife, a subida Pucajá-Mucaju, curva esquerda, 1208 ao controle e o transponder 5104, gol 1184. Gol 1184, correto, portão 4, chama o trânsito feito, não é? Vai chamar, gol 1184. Para o táxi 1234, POB 67, autonomia de 3 horas, avançado no Salvador. Só confirma o POB? 67. Gente, segue a aeronave da Gol, prosseguindo via Texo Índia, no ponto de espera torre 1198.95, ajuste no 0 no 5, bom voo. E a Índia na retaguarda da Gol, ponto de espera torre, ajuste 9134, até a próxima. Pouso autorizado, pistão no 0, baixado e travado, é o azul 2780. Vou chamar a 6311, decolou o 017, chamo o controle 120, destino 80. 2080, vou chamar a 6311. Grande Salvador, boa roxa, 6311, 1600 da EL. Para 6311, no contato radar, 360, saída da EL. 360 da EL. Foro 094, desce via para 2000 pés, ajuste no 095, reporta localizador. Via para 2000, no 095, reportar. 094. Está na posição 4, pronto para o pushback acionamento. 1184, coordenando com a equipe de solo após o ATR da Azul, a retaguarda autorizada, reporta ataque. Gente, após o ATR da Azul, a retaguarda vai iniciar. Chamar 1184. Você, Salvador, novamente com o dia Gol 2065. Está pronto o ponto de pela da 10, gente, da aeronave na coisa. Ele vai estar com autorizado na LMT, gol 2067. 2065. Após a passada do trave, a linha mantém gol 2065. Olha o Chanear 6309. Prossiga. Seguinte, senhorita, seria possível coordenar com o centro? Para coordenar após com Brasília, para a gente voar depois da posição Piraí e Taubaté, para cortar nossa distância de inicial atraso. Sim, aguarde. Graças. Posso voar ótima? Juliette Serra, 20 milhas, cima Manati, aos 30. Cliente, o Hotel Juliette Serra tem frequência livre, nenhum trago você para reportar. É. Livro 2780. Foi aos 20, no 21. Alô, Azul 2780, livrou na época. Azul 2780, táxi via Kilo até o pátio 3, quando lá fique atento ao sinalizador. Alfa Kilo até o pátio 3, atento, 2780. Gol 2065, decolagem autorizada, vento no 50 graus, 092. Livre decolagem, toma 0, gol 2065. 3 ou 9. Afirmativa, a restrição de uma centena é quando o Salvador opera com 28. É, senhora. Dia azul 9134, ali mantém no 0. 1184, metro do táxi, com 1190 a bordo, autonomia de 0320, alterna João Pessoa. Bom, 1184, táxi até o ponto de espera pistão no zero, via táxi ou Índia. O ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no zero no 5, bom voo. 7, livre táxi até o ponto de espera, via Índia Alfa. E só confirma, ajuste agora? 1015. 1015, ponto de espera torre 1895. Onda 0-5 da Colônia 22, chama o controle, onda 20, décimo 80. Chama o controle 2080, voo 2065, vamos embora. Torre 1895. 1895, 04. Oi, Salvador, bom dia, voo 1-94, para tua ponte de espera. Bom dia, voo 1-94, mantém a ponte de espera, pistola 0. Bem, tchau, mantém. Corre. Torre Salvador, bom 0-94. Bom 0-94, bom dia, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Bom 0-94. Azul 9-1-3-4, decolagem autorizada, no 4-0 graus, 1-0-9. O 2-0-6-5. É Puka, Jamo, Caju, Pesolô 17. 208 ao controle, 1-2-4, transponder, Oxané 6-1-4-0. Oxané 6-1-4-0, correto, portão 3, chama para um pushback, seu nome. Confirmo, portão 3, chamarei. A 094, cheque trailer de pouso no 40 graus, 129. Trem está em base checado, livre pouso, no 094. Azul 9134, decolou as 24, chama o controle no 10-0, desse mais 0. 308, boa. Salvador Azul, 9134. Azul 9134, contato radar, suba para 1-70, saída com onde? Saída com 170, 9134. Conforme rota do plano de voo, inicialmente a Pêndulo 1-0, Papa e Uniforme Bravo Alfa Vitor, e após conforme rota do plano. Nível 360. Perfil de saída da El, Leda Motiva. Decolagem pistão 1-0, curva direita após decolagem. Transponder 5-1-1-5, controle 1-2-0, decimal 8. 3-9. Controle voo 2-0-6-5, solicita por Edmonte. Autorizado Leda, 2-0-6-5. É, já estamos na porta de Leda, voo 2-0-6-5. Correto, portão 9, chama Trampos, bem. Passará. Gol 1-1-8-4, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, gol 1-1-8-4. Gol Xanã 6311, Recife 3325, Alterna 251. 3325, Oxa 6319. Solo 127, Tabela Direita, chama o Solo no 21, décima 1. Solo 0094, Taxi Alfa, pode gente da Taxi Juliette. Alfa, vai chamar a cidade Juliette, igual no 094. Juliette, portão 90. Juliette, para o... confirma, 09? 190. Confirmativo, 190, obrigado. Nada, bom dia. Uno 184, decola 29, controle no 208. 208. Salvador, bom dia, Azul 4207 com a Índia, cruzando 247. Azul 4207, identifica a chegada Mari, correção, chegada bom, presta para 4000, ajuste no 015. 4000 no 015, com Azul 4207. Bom, 1184, controle. Controle, bom, 94, bom dia. Contato radar, vou em Jamo, para interceptar a saída PUCA, subindo para o 370. Jamo, subindo para o 370, bom, 94. Bom, 2065, Recife, 13325, até no 251. A secundária 251, a primária 3325. Irmão. Gente, obrigado, uma boa. 1184, voe Jamo. Afirmativo, já tá na frente de Jamo, 184. Mono 739 dessa via para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. 2000 pés no meu pequeno. 1039, isso, direto do Una, livre LS. Direto do Una, 1739? Tempo. Salvador, o azul 2770, para flashback de saneamento. 2770, coordenador aqui do solo, senhor táxi. Vai ser dando a reporta o 2770. Salvador, muito bom dia, é o Gol 1648, informação Índia, solicita autorização de tráfego. 1648, agora de cópia, da subida Puka, transição Aru. Pucaru, Gol 1648. Salvador Azul 2770 para o táxi, PB de 39, 4 horas, Vitória. Azul 2770, táxi autorizado até o ponto de espera da 0 via pátio Índia, torre 1895, ajustado em 15, bom voo. 15, 1815, até o ponto de espera da 0, 2770, obrigado, bom trabalho. Duas redes externas, completo elétrico, torre 1895. 1895, bom dia, bom trabalho. Certo, bom voo. Torre Salvador, muito bom dia, o azul 2770, pronto. Próximo ao ponto de caradão no zero, pronto. 2770, mantém o ponto de espera. 48, autorizado, aguardando o corpo. Autorizado o posicionamento, aguardando o pacote, igual 643. Bom dia, voo 739, baixado travado visual. 739, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 50 graus, 10 nós. Disposto. 350, rota conforme o plano, pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aru, 5125 transponder, 5125, controle 208. Mateu a 350, rota do plano, pista 10, curva à esquerda, Puca com transição Aru, 5125, transponder e o controle 1208, gol 1648. Correto, chame táxi, no 648. 48. Para o pushback, acionamento, gol no 62129. Gol no 62129, autorizado, chame táxi. Autorizado, passar na parte, gol no 62. Olha o pushback, acionamento, China 61 no 40 no 03. Positivo, positivo, confirma. China 61 no 40 no 02, no setor aguarde. Aguarde, China 61 no 40. Tango Lima, Kilo Zulu. Serviço radar encerrado a 55 milhas de Salvador, Nordeste. Mantinha 090, chama Aracaju, 120893. Azul 2770, ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, 2770. Controle Salvador, bom dia, 131, 93, 36, 36.